I honour the victims first. His, the Master's, the Daleks, all the people who died because of my mercy. See, this is what happens when you travel alone for too long. Bem-vindos a mais um podcast do Universo Who, edição número 3 de A Tal Call Mercy. E eu sou a Jéssica Laíse. Eu sou o Pedro. Eu sou a Mila, Time Lady. Eu sou o Android. E teremos agora no comecinho a participação especial de Matheus Carvalho para lermos alguns comentários deixados no podcast da semana passada. Então, vamos começar lendo o comentário da Mari, que nos foi enviado no dia 16 de setembro, às 5h34. Então, galera, minhas observações sobre o podcast. Vocês estão dando poucas curiosidades sobre o episódio e dando opiniões próprias demais. Eu sei que todo mundo é fã da série, mas que tal deixar para dizer o quanto vocês amaram de paixão o episódio só no fim? Acho que se eu vi o episódio, eu tenho a capacidade de decidir se a cena foi legal ou não. Um podcast deveria contar detalhes que provavelmente as pessoas não viram e curiosidades sobre como foram feitas as cenas, figurino, locais de filmagem. As partes que vocês se ateram a isso foram as que eu mais gostei. Ah, e os podcasts estão muito longos. Se vocês fizerem sempre no máximo 30 minutos, certeza de que terão muito mais ouvintes, porque metade das pessoas desiste de ouvir quando descobre que é uma hora. Então, Mari, muito obrigado pelo seu comentário. Mas o podcast em si é sobre pessoas dizendo o que acharam de alguma coisa. Seja um episódio, um personagem ou uma temporada. Isso pode variar dependendo da edição que a gente tiver. Mas não vai mudar isso, minha cara. Sobre a duração, a gente tenta deixar em torno de 30 minutos a parte referente ao bloco principal. Então pode ter uns 5 ou 10 minutos a mais de apresentação, conclusão e leitura de comentários. Tivemos também o comentário do Matheus Guida, que foi enviado no dia 15 de setembro, onde ele fala: venho aqui novamente, mas não para somente criticar, mas para elogiar a significativa mudança neste podcast. Obrigado por ouvirem nossa opinião. Difícil achar sites onde as pessoas e os comentaristas são tão amistosos. Acho que a atmosfera do doutor. Fora os problemas técnicos, delays, silêncios, que depende muito da parte da estrutura e que não podemos reclamar. Podcast e sites gratuitos, pô. Só mesmo a não linearidade já ressaltada no post, mas que nem foi tão prejudicial assim neste episódio. Matheus, meu xará, seguinte, obrigado pelo comentário que nos agrada, né? E em relação a essa parte técnica, a gente pretende melhorar gradativamente. A gente está tentando comprar materiais melhores para os podcasts. Tentar. A edição tá muito boa, nosso editor é um cara muito competente. E em relação aos silêncios, a questão é prática dos hosts, porque todo mundo é novo nessa coisa. E com o tempo a gente melhora, te prometo. Último comentário é do Manuel. Ele reclama o seguinte: a voz do Matheus Carvalho está difícil de escutar em alguns momentos, pois além de estar próximo ao microfone, está muito abafada. Mas em geral, o podcast estava com ótima qualidade de áudio, muito melhor que o anterior. Bem, agora deixando os detalhes técnicos de lado, gostaria de ressaltar que eu revi a cena da suposta morte do pirata, e sim, o Doctor deu um sorriso sádico ao fechar a porta, e não existe nenhuma dúvida deixada por eles se o pirata morreu ou não. A cena mostra claramente a destruição da nave, até mostra destroços pairando pelo espaço poucos momentos depois. Creio eu que nesse ano não acontecerá nada muito dramático com os pontes. Mas, etc, etc, etc. Manuel, também obrigado, e a questão técnica a gente promete que está solucionando. Obrigado a todos pela participação da minha pessoa e tchau. Obrigada, Matheus, pela participação. Então, agora a gente vai começar o podcast para valer. E esse episódio, A Tal Call Mercy, foi escrito pelo Toby Whitehouse, que já escreveu The God Complex, The Vampires of Venice e School Reunion, né? E agora A Tal Call Mercy. Foi dirigido pelo Saul Metzstein, eu acho que é assim o nome dele, e dirigiu Dinosaurs on a Spaceship, o episódio passado, e está dirigindo agora A Tal Call Mercy. E ele também dirigiu Pond Life, aquele prequel que foi lançado antes do começo da sétima temporada. Temos Matt Smith como o 11º doutor, Karen Gillan como Amy Pond, Arthur Darville como Harry Williams, Andrew Brook como o The Gunslinger, Linger, Ganslinger, sei lá. Ou o... Oh, meu Deus, agora deu branco. Foi mal, gente. Pistoleiro. O pistoleiro, isso, muito obrigado. Android. E o Adrian Scarborough como o Color Jax. Ben Broder como Isaac. Dominic Kemp como Keller Mas. E o Bird Wilkins como o Pastor. Sean Benedict como Dockery. E etc, etc, etc. E a sinopse do episódio foi: o doutor se encontra entre um tiroteio, né, uma luta entre um ciborgue matador e um alienígena fugitivo, mas também encarará um dilema moral: que lado ele escolherá e quem realmente é a vítima. Então, o que vocês, vamos começar perguntando o que vocês acharam da ambientação, primeiramente, do episódio? Ah, assim, a ambientação em si eu gostei até bastante, porque eu curto, assim, desde que eu era moleque, filme de faroeste, etc e tal. Meu avô sempre foi fã, assim, gostei bastante de fazer uma coisa tipo bang bang a ficção científica. Assim, e só do trailer que teve da sétima temporada, eu já falei, esse vai ser um episódio que eu vou gostar. Então, e não fugiu muito disso. Bom, eu gostei muito da ambientalização. Eu acho interessante a ideia do faroeste. Apesar de não gostar de filmes de faroeste, mas eu acho que é uma analogia interessante com o doutor. Porque ele é o forasteiro sempre, visto que ele não volta mais para a terra natal dele. Então, para onde quer que ele vá, ele é o forasteiro sempre. Então eu acho que é uma analogia que tem a ver. Eu acho que ele... Matt Smith é engraçado pra caramba, né? Quando ele chega, ele já... Ele tá já super ambientalizado, já tira o palitinho, bota na boca, pede o chá mais forte. Eu achei muito legal esse começo. Não sei se eu posso chamar de set de filmagem, porque não era exatamente um set, era uma paisagem, assim, de faroeste. Eu também achei que tava legal, a cidade tava bem bacana também, não achei que tinha nenhum efeito tosco, assim, de cenário nem nada, achei bacana. É, alguém sabe onde foi filmado isso? Foi filmado na Espanha, em Almeria, Andaluzia, na Espanha. Olha, bom, faz todo sentido, né, já que tá a BBC, ela não pode ficar viajando para os Estados Unidos a todo instante, carregando um monte de equipamento para filmar lá no deserto, né? Então, com muita produção, principalmente do Sérgio Leone, justamente usou a Espanha para usar, para criar, recriar o cenário norte-americano, poxa, faz todo sentido. Aliás, gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que escapou a imagem de um castelo, acho que no alto de uma colina, durante esse episódio. No tempo 14 minutos, uma última colina tem um castelo. Nossa, eu vou lá pra ver. Eu tô abrindo o arquivo aqui agora exatamente pra ver isso. É muito estranho, porque primeiro tá desfocado, né? Então você nem entende direito, acha que é só o cume de um morro, né? Mas depois dá uma leve focada, você fica olhando assim, que é aquilo ali, cara? É um castelo. Eu acho, né? Parece, não sei. Então, esse lugar onde foi filmado, pelo que eu vi, é um parque temático. É um parque temático que eles usam mesmo para filmar. Vários filmes já foram filmados lá, vários filmes de faroeste. E eu acho que deve ter escapado alguma coisa na hora da edição que o pessoal não viu. Alguém? Alguém abri aqui viu? Agora, depois que o Android falou, realmente aparece, sim, meio borrado, até porque tá em segundo plano, um formato que não é, assim, natural. Realmente, é uma construção. Só que, no caso, eu acho que não atrapalha muito, porque se você for parar pra pensar, né, Velho Oeste, etc e tal, às vezes você tinha esses postos avançados do exército, acho que não atrapalha, não. Acho que é só pra quem percebe mesmo, assim, que nem o Android. Porque senão teria passado batido, que nem passou quando eu vi mais cedo o episódio. É, pois é, não é um castelo, não. Mas... É algum negócio. É, dá pra passar, né? Não tem não tem significado nenhum, não. É, e até olhos porque... de Android. É, e até porque o... a cor das pedras confunde com a do terreno, então realmente dá pra passar batido por isso. Sim, acho que não atrapalha muito a história. Então, a história do episódio se passa lá na cidade de Mercy, em Nevada, em 1870. Eu também gostei bastante dos cenários. E ficou muito, muito, muito Velho Oeste, digamos assim. E a roupa, as roupas também, dando aquela impressão de coisa americana. E isso nos leva para a próxima pergunta. Vocês acham que esse episódio foi muito amiguinho dos americanos, digamos assim, visto que a série agora tá fazendo um baita sucesso lá nos Estados Unidos? Vocês acham que eles querem realmente pegar bem mais esse pessoal, né, os americanos, e trazer uma identidade para eles, para a série? Ah, com certeza. Acho que, de repente, isso pode ser até um efeito colateral, mas, de repente, não algo necessário. Até porque, por exemplo, na série nova, por assim dizer, tem um episódio que o Doutor e a Rose param nos Estados Unidos e tal, e agora também na sexta temporada, mas acho que isso foi mera ambientação, até mesmo porque essa cultura western você não teve em outros lugares, e eu acho que é o que era válido ser explorado pelo Doutor e companhia. Não, eu acho que foi proposital, sim. Eu acho que Doctor Who tá cada vez mais hollywoodiano e tá se distanciando um pouco da essência que era antes. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Eu penso que quem não gosta de mudança não deve assistir Doctor Who, porque se você conhece a série desde o início, você sabe que a constante na série é que ela muda constantemente. E eu acho que é proposital, sim. Acho que a série tá cada vez mais hollywoodiana. O episódio de sábado foi meio hollywoodiano, por assim dizer. Tem um estilo que é o faroeste, que é tipicamente americano. E eu acho que é uma coisa... É por causa disso, mas também acho que é para agradar também. E fora que ele, durante o episódio inteiro, ele faz uma brincadeira. Não é o Velho Oeste de verdade, é o Velho Oeste dos filmes, né? Ele tá feliz em visitar aquela época, porque ele tem uma memória cinematográfica do Velho Oeste. Né? Ele tá adorando ver os clichês. Né? Tanto é que o duelo final, é claro que é um enorme clichê, e ele tá adorando aquilo, na verdade. Ele tá curtindo o clichê, ele não tá curtindo a época em si. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Ele não tá indo para uma época, ele tá indo para um gênero. Eu senti isso também quando ele entra no salão, que aí todo mundo para, aí quando ele começa a falar, veio o Papa Defunto fazer a medição dele, porque ele é um forasteiro, que nem a Time Lady falou mais cedo, né? Aí, e o forasteiro geralmente não se dá bem, assim, não pelo menos o primeiro que pisa. Ele acaba indo pra terra dos pés juntos, por usar um termo assim amigável. Não se esqueça que ele pediu chá. Exatamente. O mais forte. O mais forte, deixa isso aqui dentro. Olha só. Mais malvado que isso, só se fosse leite num copo sujo. Nossa Verdade. Senhora! E, então, eu gostei bastante, como eu já disse, e eu concordo com a Mila. Esse episódio foi mesmo voltado um pouco mais pro público americano, para eles poderem continuar criando uma identidade com a série, né? Porque se a gente perceber as quatro primeiras temporadas, ele foi muito, muito britânica. E não tem como escapar da mudança, mesmo visto que teve uma ótima audiência lá nos Estados Unidos, o pessoal realmente está gostando. E eu acho que esse é o caminho do Doctor Who. E ele cada vez mais crescer. Não tem como ficar só mais lá na Grã-Bretanha. E a gente falando agora, o Doctor, ele fala de novo sobre o Natal. E é a terceira vez, né? No primeiro episódio ele falou do Natal. E no episódio passado ele também falou do Natal. Vocês acham que isso é uma coincidência ou é uma coisa planejada já? Jogando a gente pro episódio de Natal, que vai ser a entrada da nova Companion. Eu acho que, de repente, isso pode ser uma coincidência planejada, por assim dizer, porque antes da série retornar agora, antes de lançarem o Pond Life, já tava criando toda uma expectativa em cima do que vai ser o episódio de Natal. Eu acho que isso é só mais um instrumento para atiçarem a curiosidade do público, para tipo... Então, olha só, eu vou cometer mais uma vez no Natal, pra você ficar pensando em casa, o que será que vem por aí? Acho que é algo nesse tipo. Eu acho que o Natal e as luzes, a eletricidade, que também apareceu em todos esses episódios anteriores, já estão preparando a gente para o episódio de Natal. Eu acho que esse é o mote dessa primeira parte da temporada, que nem Bad Wolf e a Fenda na quinta temporada. E uma coisa que a gente só vai saber no Natal. Eu também. Eu acho que esse negócio do Natal é uma coisa meio planejada mesmo. E as luzes, que a Time Lady falou, é a terceira vez também que elas aparecem. Apareceram no primeiro episódio, apareceram no segundo, e agora no terceiro. E no terceiro o Doctor dá até uma frisada. Tem alguma coisa errada com essas luzes. Mas eu acho que, bom, só esperando o episódio de Natal. E as luzes também podem ser também por causa dos Weeping Angels, se vocês lembram em Blink. Toda vez que um Weeping Angel aparece, a luz começa a falhar. E o último episódio vai ser totalmente focado nos Weeping Angels. Também pode ser alguma coisa que vai nos levar para esse fim. Ah, não entendi. Vai ter um episódio de Weeping Angels nessa temporada? Vai. Tanto que acho que é The Angels Take Manhattan. É um negócio desse, isso, né? Isso. The Angels Take Manhattan. Vai ser o quinto episódio. Vai ser a despedida dos Pongs. Opa! Que beleza. Oh, beleza, né? Mal posso esperar. Tá. Então, gente, agora falando do... Só uma coisinha, Jéssica. Os Weeping Angels, eu acho tão sensacionais, sabe? Que às vezes eu tenho até medo de usarem muito, sabe? Por exemplo, Blink. Blink é um clássico. É sensacional aquele episódio, né? Toda vez que você vai indicar top 10 do Doctor Who, você inevitavelmente vai colocar Blink. A segunda vez que eles aparecem também é interessante, mas eles já perderam um pouco daquela magia, né? Se bem que também o Moffat colocou coisas novas sobre os Weeping Angels, muito interessante. Mas eu acho que toda vez que eles aparecem, eu acho que eles vão enfraquecendo. Porque são criações tão legais, sabe? Eu acho que não podiam aparecer a todo instante. É uma ideia muito boa. Acho que é uma coisa mítica demais. Não. É bom. É, míticos eles são. Mas é que, entende? É quando uma ideia muito boa começa a ser usada várias e várias vezes, aí vai enfraquecendo, entende? Eu te entendo, Android. Eu acho que o que de repente está acontecendo com os Weeping Angels é o que aconteceu com os Daleks de um tempo para cá. Tá, tudo bem que os Daleks, eles são desde a clássica, eles apareceram um monte de vezes, mas o pessoal que pegou de 2005 pra cá, sabe, a primeira vez que ele aparece, você fica querendo saber, pô, o que é isso? Qual a ligação disso com o resto da série? Aí na próxima, ah, legal, apareceu de novo. Aí, sei lá, na quinta vez, Daleks de novo. Exato. Aconteceu também com a River Song. Pô, era sensacional a River Song. Aí ela começou a decair, bem lentamente, claro, bem lentamente, porque é um personagem espetacular. Mas aí no final, a última vez que ela aparece, né, que é no casamento, né, da River Song, eu achei um episódio meio fraquinho, sabe? Ou seja, o personagem vai enfraquecendo à medida que ele vai sendo exposto cada vez mais. Mas isso é só um parênteses, né, gente? Isso não tem a ver com esse episódio em si. Não. Mas, então, vai ter sim o episódio de Weeping Angels, The Angels Take Manhattan, e vai ser a despedida dos Pongs, pra quem ainda não lembrou. E agora falando um pouco dos personagens, o que vocês acharam do pistoleiro? O Color Tech, interpretado pelo Andrew Brook. Olha, já que ele é parente meu, gostei muito dele. Eu só achei que a maquiagem no rosto ficou meio vagabunda, mas o visual dele achei muito legal, muito divertido. É, o visual dele eu achei assim, algo legal, que você vê que é aquela coisa, meio que eu comentei nisso, que você vê que é ficção científica, porque ele é um ciborgue, mas eles meio que tiveram cuidado de botar ele no ambiente, que era um de faroeste, com todos os clichês e tudo. Isso eu achei assim, bem legal, porque eles podiam só ter largado o ciborgue lá, com uma arma no braço, e é isso, né? Olha aí o inimigo. Mas eles tiveram esse cuidado de tentar misturar ele com a multidão, se é que a gente pode falar isso, já que ele só aparece basicamente no deserto. Bom, eu gostei da história dele. Eu acho que ele se encaixou perfeitamente na história. Eu só não gostei de uma coisa. Eu acho que a voz dele parece que tá vindo de um estúdio fora daquele deserto todo. Acho que foi a única coisa que não se encaixou aí. A voz dele tá muito artificial. Acho que podiam ter colocado uma voz um pouco mais natural, de repente, porque ele é um ciborgue, mas ele tem grande parte do corpo humana. Então a voz achei que não se encaixou, não. Uma voz tipo, sei lá, dos Daleks humanos que apareceram no primeiro episódio? Não sei, mas assim, quando eu comecei a escutar ele falando, não parecia uma dublagem num estúdio distante, sabe? É. Não, eu não vi uma relação entre a voz com o personagem naquele cenário. Eu achei que não casou bem, não. É, a voz naquele ambiente não podia ressoar tanto, porque era ambiente aberto, né? Eu concordo com a Time Lady, é verdade. É, isso é verdade. Era algo que eu não tinha parado pra pensar sobre. Agora, a voz ser mecânica, aí eu discordo, porque de repente ele tem uma caixa aqui, ele não tem mais traqueia, não tem mais laringe, não tem mais nada. Então foi substituído por um negócio mecânico, né? Então a voz poderia sair daquela maneira se num ambiente fechado. Realmente, se num ambiente aberto não vai ficar ressoando daquela maneira, realmente. Mas eu acho que isso é um problema já tão clássico de seriado, né? Eu acho que eles nem consideram isso. E é tudo redublado mesmo, que a gente sabe, né, gente? Eu acho que pouquíssimas vezes eles conseguem aproveitar alguma coisa que foi gravada em ambiente externo. Outra coisa não. Também que eu não acho, eu acho que tá faltando um pouco, são os aliens com cara de alien, né? Agora todo alien parece humano. A única coisa que se difere é uma orelha diferente ou uma marca diferente, uma coisinha. Eu acho que eles podiam explorar mais essa criatividade, assim, de formas e cores e... Sei lá, eu sou meio criativa, assim. Eu fico assistindo e fico pensando em mil coisas. Por que que o cara tinha... Por que eles tinham que colocar o outro doutor alien só com aquela marca no rosto, né? Não podia ser... totalmente diferente, sei lá. Ah, mas aí ele não ia funcionar, ele ia ser morto pela população. É, eu acho que nesse episódio em específico, ele ser um alien humanoide, quase que sem nenhuma diferença com um ser humano, cabe, até porque a população americana na época do Velho Oeste era completamente xenófoba. Tanto que você vê isso com... os negros que iam lá como mão de obra, os chineses, se ele tivesse algo um pouco mais diferente, era capaz de nem estar preso na cadeia mesmo, assim, num regime de solitária. Imagina um alien se rastejando pelo chão, babando tudo. Pô, ele ia ser morto instantaneamente. E eu acho que nessa altura de Doctor Who, o orçamento não deu muito pra fazer um alien diferente. Porque os primeiros dois episódios, eu acho que eles gastaram metade do dinheiro pra temporada. Então vai ser meio difícil ter um alien diferente agora nesse episódio. Mas eu gostei bastante também do pistoleiro. Aquela mão robótica, aquela super mega arma dele. Que todos os barulhos que ela faz. Eu achei que ficou legal. Eu também não gostei da voz, igual eu tava comentando mais cedo com a Mila. Ficou muito, muito estranha, mas fazer o quê? Tá valendo, né? E o Isaac, gente, o que vocês acharam dele? O xerife e o Ben Brother, né, que interpreta o Isaac, ele já fez Stargate e Farscape. Quem gosta de ficção científica vai saber quem ele é. Olha, a atuação dele foi legal. Ele pegou um sotaque bem carregado, né? A gente tá falando do xerife, né? Exatamente. O xerife. Gostei dele, passou confiança, ficou bem retratado, acho. Ele foi, eu acho que o único personagem que foi desenvolvido, na verdade, naquela cidade, né? Porque o restante ficava a cargo do doutor, dos companheiros e do outro doutor, né? Eu acho que o personagem do xerife, o Isaac, ele foi o único que, de repente, você via que, como você falou, Android, ele teve um desenvolvimento, ele não ficou preso ao estereótipo velho oeste. Por exemplo, você tem o padre, você tem o papa defunto, você tem a dançarina de cabaré que tá no salão. Ele tinha uma profundidade um pouquinho maior. Era nobre, né? Era nobre. Bom, eu gostei do personagem. Pode terminar. Bom, só para terminar, a nobreza naquela época devia ser uma coisa raríssima. Era isso que eu ia falar. Geralmente os xerifes eram meio pilantrões, assim, né? Matadores, justiceiros até também. E ele é um cara honrado, né? Ele fugiu totalmente do estereótipo do xerife de Faroeste. Ele é uma pessoa honrada, super decente, no fim ele ainda se sacrifica por causa do Alien, né? Eu gostei dele. Eu só achei a morte dele um pouco prematura demais, digamos assim. No meio do episódio ele morre pra defender o outro doutor, né? Eu achei que não ficou... Pra mim não fez sentido, eu acho, a morte dele. Mas, olha, como vocês estão falando, ele... fugiu totalmente dos clichês, né? De xerife mal e tudo mais. E a gente viu um personagem que só queria proteger o outro doutor. Tudo que ele trouxe pra cidade, todas as melhorias. Só que aí, no caso, eu tenho que dar uma leve discordada disso aí que você falou. Acho que assim, realmente, eles não tinham que ter matado o personagem. Talvez, sei lá, ter posto ele numa cama de hospital, ter ficado... sei lá, fora de ação durante os 2 dias que se passam, mas eu acho que no caso eles entram também num outro clichê de Velho Oeste, que é aquela. Você entra na cidade, sei lá, você desafia o xerife pro duelo, se você matar o xerife, você se torna o xerife. Eu acho que se não tivesse acontecido algo do gênero, não teria como meio que você encaixar o doutor como xerife dali em diante para tentar resolver o problema do episódio. Bom, então agora isso nos leva ao Color Jack, que é o Peter Scarborough, que já fez Upstairs, Downstairs, O Discurso do Rei e vários outros filmes lá na Inglaterra. E vocês acreditaram na história dele logo no começo, assim, que ele caiu lá, a nave quebrou, e ele ficou lá para ajudar a população, trouxe energia para ele, curou cólera. Vocês acreditaram nessa história no começo? Eu acreditei. Não, eu pensei, pode até ser verdade, mas tem alguma coisa a mais aí. Eu até acreditei, até porque, agora puxando um pouco mais para uma história mais recente, não tão afastada da nossa realidade, quantas histórias de OVNIs você não viu que tem ali naquela região dos Estados Unidos? Então, acho que o fato de ter caído uma nave alienígena por lá, sei lá, no meio da Corrida do Ouro, um pouco depois, eu achei algo plausível. Só que aí depois que... então cheguei aqui, a minha nave tava quebrada mesmo, então vou botar a luz. Eu já fiquei meio com o pé atrás. Mas de resto, achei plausível a história dele assim de início. Eu vou seguir a linha da Mila. Eu fiquei com o pé atrás no começo. Eu falei assim, não, ele não pode ser tão bonzinho assim. Não, tem alguma coisa errada. Ele tá fazendo muita coisa boa pra um ET que só caiu ali do nada. É uma coisa errada dessa história. Eu fiquei meio com o pé atrás. Tanto que pra mim, não foi uma surpresa a hora que o Doctor descobre que ele tava mentindo, né? Que a gente vê que ele tava mentindo. Não, pera lá. Ele não estava mentindo. Aí é que não, tá. Tô dizendo assim. Ele não estava mentindo. Não. Ele realmente fez as coisas. Não, mas no começo ele disse que ele só caiu lá e que não tava quebrada a nave. E só tava quebrada. Entendeu? Isso foi a mentira. Ele omitiu os fatos, digamos assim. É verdade. Eu fiquei com o pé atrás no começo. E foi engraçado também o momento do Dr. Fanboy pelos Kellers, dizendo que é a raça mais uma das raças mais inventivas da galáxia. E disse que com todo o conhecimento que eles teriam, seria possível que o Keller, o doutor, ele tivesse arrumado a nave. Isso também me fez ficar com um pouco com o pé atrás, assim. É, assim, até dá pra ficar com o pé atrás depois que o doutor fala isso, mas só que aí você também não sabe se de repente o nave caiu lá por alguma falha mecânica e ele não consertou porque, sei lá, não conseguiu por algum motivo, ou se caiu lá e falou, tá bom, caiu aqui, vamos ver o que que dá, porque de repente, sei lá, ele tava meio que fugido, coisa do gênero. E eu acho que, assim, essa questão dessa, de fanboy do doutor pelos... Qual é o nome mesmo do... Carlos, acho que é a mesma coisa que a gente vê do décimo com o professor Iana, que ele encontra um ser tão inteligente quanto ele fica maravilhado com aquilo, tipo, olha só, eu não sou o único por aqui que consegue fazer coisas consideradas impossíveis pelos humanos. Acho que caiu um pouco nisso. É claro, os humanos, eles ajudam o doutor apenas com a ética, né? Com o comportamento dele. Mas na hora de bater um papo legal, poxa, o doutor raramente, né, fica cara a cara com alguém com o mesmo intelecto, né, suficiente para poder acompanhar uma conversa dele. É verdade, né? Foi ele encontrando alguém igual a ele. Ele poderia dividir experiências e até mais coisas sobre a inteligência que eles têm. É, fazer uma troca de figurinhas também... entre eles. Trocarem figurinhas entre eles. E daí deixa a gente indo pra aquela cena que ele fala assim, ah, então tá bom, eu vou tirar todo mundo aqui da minha nave, isso só. E ele pega lá o cavalo do pastor. Não, mas peraí, só um pouquinho. Na hora que ele sai, que ele fala que ele não tá nem um pouco curioso, que ele só vai buscar tardes e tal, eu já desconfiei totalmente aí. Eu pensei, é capaz que ele só vai buscar tarde e vai voltar. Óbvio que não. O plano dele já era achar a nave. É verdade, verdade. Aliás, ele acha a nave eu não sei se nesse episódio ficou tão óbvio assim, mas eu acho tão engraçado quando o doutor ele usa as sensações para poder captar as coisas. Ele não usa não sei se vocês já repararam que às vezes ele deixa de usar a chave sônica. E ele, sei lá, põe a língua para fora da boca para testar, para sentir o gosto do ar e para dizer em que planeta que ele tá. Ou eu acho que no caso desse episódio de hoje também acontece isso, que ele salta do cavalo, ele se agacha no chão, começa a tatear o chão. Ou seja, uma coisa, né, sensorial. Eu acho divertidíssimo isso, quando ele usa os seus sensos e não uma chave sônica para detectar. E é claro que logo depois ele encontra, né, aquele cabo imenso que vai até o horizonte. Acho isso divertidíssimo no Doctor. Uma coisa meio Willy Wonka. Até a hora que ele acha... Willy Wonka. É até a hora que ele acha a nave, começa a pular em cima da nave, e começa a bater na nave, a chave sônica foi a última coisa que ele usou, foi o último recurso. E ele tá fazendo bastante isso, né, nos últimos episódios ele também fez isso, e agora isso mostra que a chave sônica não é a solução para todos os problemas. Não, não é não. É muito divertido. É, eu acho isso também assim, muito divertido, principalmente quando o décimo faz isso, porque eu acho que ele fez isso muito mais do que o décimo primeiro fez por agora. Eu acho que também esse fato dele estar apelando mais para os sentidos do doutor, acho que está remetendo até mesmo um pouco à série clássica, porque é quando a chave de fenda sônica surge e depois de um tempo eles param de usar porque ela estava meio que se tornando um canivete suíço que resolve qualquer coisa. Eu acho que eles apelando para isso, eles estão tentando, sei lá, botar uma pedra no caminho do doutor para não acabar com o plot rapidamente. É, a chave sônica, né, digamos assim, naquela hora da nave, ia ser rapidinho, ia ser rápido, uma solução rápida. Aí a gente não ia ter toda aquela tensão, será que o Cyborg vai ou não atirar no Rory e no xerife, e oh meu Deus, e agora? Aí até que no final ele consegue abrir a nave e, digamos assim, salvar naquele momento o Rory e o xerife. Então, falando das cenas de humores, as cenas de humor, vocês gostaram do alívio cômico com o doutor pulando, o doutor conversando com o cavalo? Agora a gente viu que ele fala mais uma língua, né? Além de falar a língua dos bebês, agora ele também fala a língua dos cavalos. Era Joshua, né? Isso, Joshua. É, o pastor não, chamava não Joshua. Não está respeitando A opção do cavalo. Tá respeitando a opção do cavalo. A opção de vida, é, do cavalo. Ele, o nome dele é Susan. Tanto que, assim, uma coisa que quando ele falou que o nome do cavalo era Susan, isso que me remeteu, assim, meio que rapidamente, será que isso não foi, sei lá, meio que uma, entre aspas, homenagem ao primeiro doutor, que era ele e a neta, que se chamava Susan, assim, mesmo que fosse por um breve período de tempo? Mas que homenagem esquisita, hein? Ah, hoje em dia, até, sei lá, o macaco pintando quadro é uma homenagem. Não, não acho que tenha sido uma homenagem, não. Mas eu acho que é uma coisa, eu acho que foi o elemento tipicamente britânico num episódio essencialmente americano. Porque esse tipo de coisa você só vê em comédia britânica. Você não vê esse tipo de comédia nos Estados Unidos. Ah, não. Eu gostei, eu tava... Não, não, eu só tava sobre o cavalo. Eu tava vendo na internet esses dias que tava todo mundo assim, por favor, coloquem a Susan de companion e não sei o quê. Eu, aí a gente... E pensou, Doctor viajando com um cavalo. Ou então um spin-off. Isso, um spin-off. Não, outro spin-off com companion pseudo-animal, não. Pelo amor de Deus. Já basta do K-9 que não deu lá muito certo. Bruce Credo, tudo ali é uma vergonha, sabe? Então tá. Gente, e daí o doutor descobre que o Color X, na verdade, ele era um cientista lá no planeta dele e criou os ciborgues para aí criou os ciborgues para acabar com a guerra. De repente, ele muda totalmente a atitude dele. Ele fica super furioso e quer entregar ele pro ciborgue. Vocês acham que essa mudança dele é, como a Amy diz lá na frente, é porque ele tá viajando sozinho mesmo ou tem alguma coisa a mais nisso? Não, não. É que quando ele acessou aqueles arquivos, ele viu gente sendo desmembrada, gente gritando de dor. Ele viu as experiências sendo feitas. Muita gente passou por aquele doutor, que é um Mengele da vida, Mengele da ficção. Ele torturou mesmo muita gente. Ele fez barbaridades, não foi uma mudança assim do nada. Ele testemunhou o que o cara fez. É, eu acho que, de repente, que dessa virada no doutor é exatamente isso que você comentou, Android, porque ele não se tinha... Ah, ele pegou tantos experimentos, por assim dizer, e tentou transformar em robô. Você vê que tem toda aquela luz da, é, da emissão da tela e o áudio também, que eu acho que é algo que ficou bem marcado, assim. E você vê a fisionomia do doutor ficando cada vez mais sombria por causa disso, por causa do que ele tá vendo, não por causa do experimento em si, eu diria. Eu acho que se tivesse somente os dados, assim, só letras e números, acho que ele não teria ficado tanto assim, mas como tinha o áudio, de repente o vídeo, isso acho que pegou mais pro lado dele. Ele ficou chocado com tudo aquilo, né? Foi uma reação de fúria mesmo. É um Mengele. Sim. É. E o pessoal, no episódio passado dos Dinosaurs, ele já tinha feito, digamos assim, com o Solomon lá. Ele viu o que o Solomon fez para os Silurians e não teve piedade com eles, com ele, né, com o Solomon. E agora também, nesse episódio, ele não teve... Ele queria logo entregar o Doctor lá, o Jakes, e tudo por tudo que ele tem, por tudo que ele fez mesmo. E a Amy... que serviu um pouco de consciência pra ele nesse episódio, que eu achei bastante interessante. Ele até diz assim, o que a Amy disser, tanto faz pra mim. Eu acho que a Amy também criou um elo com o doutor. Quando eles começam a conversar, logo que o doutor sai pra, teoricamente, buscar tardes, eles têm uma conversa meio íntima, assim, né? Ele pergunta se ela era mãe, ele fala que ela tem bondade nos olhos... Eu acho que ela meio que se identificou com ele e criou um elo mesmo, criou uma ligação. E é por, eu acho que também por isso influenciou no papo dela com o Doctor depois. Eu acho que, de repente tem isso, eu acho que depois de tudo que o Dr. Jax fez, aí ele vê, sei lá, um ato de bondade gratuita, assim, do nada, porque as pessoas de Mercy terem só uma certa empatia com ele, até vai, porque ele levou eletricidade pra lá, que nem falou, ele salvou eles de um surto de cólera, e algo assim da Amy foi completamente espontâneo. Acho que isso, de repente, ajudou ele a tomar as decisões que ele tomou no resto do episódio. E até mesmo, sei lá, se humanizar um pouco, apesar dele ser um alienígena. É a grande discussão do episódio, né? Afinal de contas, dá pra perdoar? É um Mengele, gente. É um Mengele. Ele tá fazendo coisas boas pra sociedade ali, pra aquela cidade. Mas dá pra perdoar? Dá pra esquecer? É, eu acho que é meio complicado isso, mas aí, acho que, sei lá, o Sek pode se dizer que o momento de redenção dele é no fim do episódio, já puxando pra esse lado que ele fala. Ah, eu vou ter que viver com... Acho que com as pessoas que eu influenciei, ou algo assim do gênero. Ah, espero que elas sejam bondosas comigo depois de tudo, ou alguma coisa desse gênero. Acho que a grande questão não é meio que você, de repente, você até receber um perdão de outros, mas você, sei lá, conseguir viver com aquilo que você faz. Pois é, por isso que toda vez que tem esse impasse, o que que acontece? O personagem, é claro que ele se mata. Volta e meia isso acontece. Quando tem um impasse desses de ética, de moral, em que o filme não poderia resolver, o filme é seriado, que seja, os personagens não poderiam resolver aquilo, aí o próprio personagem vai lá e se mata. Ah, descobriram a identidade do Batman. Ih, meu Deus do céu, o que que o Batman vai fazer agora? Simples, o próprio personagem se mata. É, exatamente. É padrão isso, é padrão. Acho que de repente seria uma saída, vamos botar assim, politicamente correta, pra não ter que forçar uma decisão. Aí o personagem vai se matar. É verdade, porque olha, tomar uma decisão ali poderia criar um episódio muito... ele seria debatido de uma maneira violenta e não seria por fãs. Poderia até ganhar uma notoriedade muito ruim esse episódio. Se o doutor decidisse, ah, não, vou deixar ele viver. É, isso é verdade. Aliás, ele estava seguindo essa linha, né? Ele queria preservar o doutor. Mas, no final das contas, isso não adiantou de nada, o próprio cara se matou. Enfim, acabou todo o drama e a série não entrou nesse lado que poderia ser muito prejudicial. Né? O que eu acho que foi até algo bom não ter entrado, por isso que você tá, pelas coisas que você está falando, Andrade. Pois é, né, cara? Imagina só, ia causar uma confusão no mundo, iam falar dos nazistas, olha, isso daí ia pegar. Iam aplicar a regra de Godwin a Doctor Who. A regra de Godwin? É uma regra de um, acho que de um americano, criada, sei lá, no fim da década de 90, que é qualquer discussão prolongada na internet tende a comentar sobre nazismo, Hitler ou qualquer coisa que o valha. Bom, ele não é brasileiro, né? Porque não falou não de futebol, né? De mulher, não falou nada de... E até foi citado umas duas vezes no episódio que a América era um lugar de segunda chance. Então o Jack estava lá tendo a segunda chance dele lá na cidade, lá em Mercy. E só que o pessoal viu que a coisa ia ficar feia e todo mundo na cidade queria entregar ele logo pro Cyborg. Então, será que era mesmo um lugar de segunda chance? E a gente viu o final dele, igual vocês estavam falando, pra gente não entrar na discussão de que, ah, meu Deus, e agora? Como ele mesmo pergunta pro Doctor se ele vai, ah, então tá, agora você vai resolver, a gente vai resolver isso dessas coisas, desse jeito, e todas as outras pessoas que têm bombas, armas, que o Doctor ia sair atrás de cada uma delas? Será que isso ia ser bom? Eu acho que foi uma saída boa pro episódio. Eu acho que a Amy foi um contraponto também, né? No último episódio ele já foi meio voraz, assim, com o vilão. Eu acho que esse episódio tinha que dar uma amenizada pro Doctor não ficar estigmatizado como a pessoa que não tem piedade nenhuma, né? Agora, falando sobre a segunda chance, só voltando um pouquinho, os americanos realmente dão segunda chance, né? Porque, voltando a falar de nazista, pegaram lá o Von Braun, tiraram lá da Segunda Guerra Mundial, cara ia ser morto pelos nazistas, ia ser escravizado pelos soviéticos, e aí levaram para os Estados Unidos e pum, a era espacial começou. Isso sim é que é a segunda chance, gente. Isso sim é que ia ser polêmico, sabe? E o Doctor, na hora que ele tá furioso, querendo logo entregar o Jax pro pistoleiro, ele pega uma... Bum! E Doctor, todo mundo sabe que ele não gosta de armas. Isso a gente percebe, pelo menos eu achei, que é o quanto ele ficou horrorizado com tudo que o Jax tinha feito. E ele até mudou as regras por causa da atitude do Jax. É, aí eu acho que realmente tem isso dele ter... Acho que como ele viu que era algo tão monstruoso, que ele até cogitou o uso da pistola nele. Mas só que eu acho que de repente não era assim como dele puxar o gatilho, mas só, sei lá, uma forma de coerção pra ele não tentar passar. Porque eu acho que ele não puxaria o gatilho. Acho que só ficaria naquela de apontar. Eu também acho que ele não seria capaz. É, a Amy, novamente, servindo de consciência, né? Diz que o Doctor mudou totalmente os planos dele. E a gente vê que, realmente, eu acho que também ele não teria coragem de puxar o gatilho e quebrar uma das regras principais dele, que é não usar armas. Agora, depois que a gente começou a falar isso, e desse ponto da Amy tá como consciência, só eu que achei que ela ficou muito meio grilo falante nesse episódio. Ué, mas essa é a grande função, né? De todos os companheiros, na verdade. Mas eu tô falando assim, acho que exacerbaram um pouco esse ponto. Não achei, cara. Eu acho que é na medida certa, é pra isso mesmo que ela existe. Não achei. Você achou exagerado, hein? Não, acho que assim, não exagerado ser um extremo, mas assim, forçaram um pouquinho a barra, não muito. Ah, mas a Amy, esse episódio, os Companions, né, a Amy e o Rory, não foram, ficaram um pouco de lado. E eu acho que não foi muito exagero colocar a Amy como contraponto do Doutor. Acho que se ela não estivesse lá em alguns momentos, a história ia ser um pouco diferente. É, bom, quanto à importância dos dois companheiros, realmente ela foi mínima. É, isso é verdade. Foi mínima. É, tudo que eles falaram pro doutor poderia ser dito por pessoas estranhas, pessoas que ele conheceu na cidade, então realmente não foi um episódio que valorizou os dois, não. O Roy serviu de mira, imagina só que grande papel. Né? E tudo que ela falou, como a gente já falou aqui, né, poderia ser dito por uma pessoa qualquer da trama. Realmente não foi um bom episódio para eles, não. É, mas para inserir uma outra pessoa na trama que interagisse com o doutor desse jeito, agindo como consciência para ele, a história teria que ser um pouquinho mais longa, né? Porque a pessoa teria que ter uma interação com ele, teria que ter um mínimo de convivência para ter esse carinho por ele, para até chegar nisso. Eu acho que não, já não ia sei. Dar certo. Não, tá, é que eu fico pensando naquele pastor. Aquele pastor poderia perfeitamente falar o que a Amy falou, sabe? E não precisaria gastar muito tempo de tela com isso. Ele poderia fazer esse episódio sozinho. E ver, eu não tô aqui, eu acho que vocês, alguns de vocês sabem que eu não gosto da dupla, da Amy e do Rory. Mas a gente tá falando aqui de uma coisa que não tem nada a ver com o meu gosto. A gente tá falando da importância dos dois na trama. E eu acho que a gente considera que foi baixo, né? Sim, foi baixa. Foi baixa. Foi realmente baixa. Um pouquinho assim, eu acho que deu pra ver que o Doctor não pode viajar sozinho. É o que mostrou um pouco nesse episódio. Porque ele sozinho, ele não teria... Ele, eu acho que ele não... Nesse episódio, principalmente... Ele não teria caído a ficha dele que ele estava jogando as mesmas regras que o Cyborg, né? Que era matar e conseguir justiça só assim. Mas realmente foi muito apagado. Amy e Rory não fizeram tanta diferença no episódio. Mas enfim, né? Será que ele agiu certo? Será que ele agiu certo ao proteger o cara? Eu acho que essa é uma das perguntas que fica no ar até pelo fim que o que o Jax tem, né? Acho que isso a gente nunca vai saber. É, porque eu o Jax... Eu acho que é uma questão muito controversa, na verdade. Eu acho que se a gente pegasse uma quantidade X de pessoas e perguntasse para cada um o que cada pessoa acha, a gente ia ver que, na verdade, não tem como chegar a uma conclusão, não existe uma unanimidade nisso. Porque isso vai muito da ética de cada pessoa, do que cada pessoa viveu, do que você acha certo, do que eu acho certo. É muito controverso. Você é uma irmã galifreiana, o que, que você faria? É o que eu tô falando, isso é muito controverso. Eu acho que só... Olha, no não tá caso... Eu acho que só na... É o tipo de coisa que só vivendo mesmo, sabe? Eu acho que é muito complicado julgar quem vive e quem morre. É certo, você... Aí a gente já entra em outras questões tão controversas quanto. É certo você... É certo pena de morte? É certo eutanásia? Essas questões de vida e morte são muito controversas. É muito complicado você debater isso. Só vivendo é que você sabe. Uma pessoa que tá na cama sofrendo, sabendo que vai morrer, e não tem um remédio que cure a dor dela. Quem sou eu para julgar se ela pode optar por querer morrer ou não? Quem sou eu para julgar? Eu não tô no lugar dela. Quem sou eu para julgar uma pessoa como ele, o Jax, que fez essa... Ele teve essa criação toda para acabar com uma guerra de tantos anos. Foi uma necessidade dele. Quem sou eu para julgar? É uma necessidade dele. O objetivo dele era acabar com a guerra. Óbvio que ele foi muito infeliz na criação dele. Mas eu acho que ele pensou: os fins justificam os meios. Quem no lugar dele faria diferente? Sendo, sabe, a única opção dele naquele momento, naquela ocasião, foi isso. Quem sou eu para julgar? Essa é a minha opinião. Eu no lugar dele não faria pior. Ou melhor, não tem como saber. É como ele realmente, como o Jax fala. E ele criou os cyborgs e conseguiu acabar com aquela guerra interminável em uma semana. E eu acho que isso criou um pouco um paralelo com o Doctor também, na Time War, né? Apesar de a gente não saber tanto sobre a Time War. E daí, o Doctor foi o único sobrevivente e ele teve que fazer uma escolha difícil também. E eu acho que ele pode, em algum momento, ter se colocado no lugar do Jax nessa hora. Por isso que ele deu uma segunda chance pro Jax. Eu senti isso naquela parte que a gente tava conversando, exatamente sobre isso, que é isso lá, o doutor começa a pensar do que ele também já fez. E eu também senti isso mais cedo no episódio. Quando o Jax fala que olhar pro doutor é quase como olhar num espelho. Aí eu senti que próprio doutor começou a refletir mais pra frente se ele era tão diferente assim. Se de repente se ele tivesse nessa situação, ele se entregaria pro cyborg. O que ele teria feito, essas coisas. Então, e agora indo mais pro final, a gente já falou do final do Jax. Vocês acharam justo ou não? Eu achei justo. Eu acho que foi a solução. Justo não, acho que foi a solução mais aceitável. Assim. Qualquer coisa diferente daquilo seria suicídio pra série. Acho que seria um tiro no pé, totalmente. Se fosse um filme, único e não uma franquia, né? Aí, claro que ele poderia ser corajoso e optar. Mas não seriado. Tem como. Eu acho que nesse ponto não tem muito como divergir opinião. Acho que, assim, foi uma boa saída pelo bem da própria série. Porque, que nem o Andrade falou mais cedo, se eles tivessem optado por um caminho A ou caminho B pro personagem, eu estaria em outras discussões. De repente, muito provavelmente não tão saudáveis assim pra série e que, sei lá, poderia acarretar num encerramento prematuro dela. É, e tem que pensar que é uma série infantil também, né? Isso. Não, mas aí é que tá, o que é legal é encontrar esses pequenos conceitos, essas pequenas discussões. Tá certo que foi um episódio legal, ou um ciborgue no Velho Oeste, é claro que é pra atiçar a curiosidade infantil. Talvez por isso que tenha terminado de forma covarde, de repente. Mas sei lá, eu acho que não poderia realmente ir adiante, não poderia evoluir essa discussão, tinha que matar logo. Ainda bem que ele optou por isso. Isso. E no final do Cyborg, o que vocês acharam? Ele lá como protetor da cidade, ele queria se autodestruir, mas o Doctor dá uma outra alternativa pra ele, como pra ele ser o xerife da cidade. Sabe uma coisa que eu senti logo depois disso? Acho que até mesmo por um pouco da caracterização do personagem, quando o Cyborg aparece lá olhando como o protetor da cidade, etc e tal, eu senti meio Robocop. O fim do primeiro filme do Robocop. Se algum de vocês mais sentiu isso. É, não tinha aquele problema com a memória. Ele se lembrava perfeitamente bem de quem foi no passado. É, exatamente. No caso, o que eu achei foi mais aquela questão, tipo, é um ciborgue que você vê e que tá fazendo meio que um papel de justiceiro lá por um bem maior. Eu gostei desse final, achei que foi a cara dele também. E eu acho que foi meio que uma redenção pra ele, depois de ter sido forçado à transformação, de ter virado meio ciborgue, meio humano, e essa raiva toda dele, de ter perseguido as pessoas que criaram ele. Acho que foi uma redenção pra ele poder usar essa coisa dele, as armas, toda a tecnologia dele pra uma coisa boa. E não pra guerra, não pra ser justiceiro, não pra caçar nem matar ninguém. É, foi um final justo também pro personagem. A redenção, como a Mila falou, eu também achei que ficou bem legal. E a parte que a menininha vai lá e olha pra ele, e é, se a gente lembrar, o começo do episódio é uma narração, e no final a gente descobre que quem tava narrando era a bisneta daquela menininha, não é? Eu acho que fala que a em inglês é a grandmother dela ou algo assim. Isso. Foi como se alguém tivesse sobrevivido pra contar a história, e agora a gente estivesse vendo como foi, como se essa história, como que o Cyborg virou o xerife de Mercy. E a gente volta no final do episódio, Pontes recusando viajar novamente pro Doctor, querendo voltar pra casa. No episódio passado a mesma coisa, no primeiro episódio a mesma coisa. Então isso, a gente já tá se encaminhando pro adeus definitivo deles. É, eu achei que dessa vez a Amy soou até meio, ai, tô farta disso, me leva pra casa, chega. E aí eu não sei se ela fez isso porque ela ficou com um pouco de raiva do doutor por causa da reação dele, de querer entregar o Jax, ou se ela realmente tem alguma coisa importante pra fazer em casa, que é muito melhor do que viajar com o doutor. Então, me leva logo, ou... Eu não sei se foi uma reação de raiva ou se foi uma coisa, tô com pressa. Não, na verdade, eu não entendi muito bem. Ela foi muito seca nesse final. É, foi muito mal aproveitada. Aquela conversa que ela teve, acho que no primeiro episódio dos Daleks com o Rory, nossa, aquilo foi espetacular. Espetacular. Mas, poxa, nesse episódio eles estavam assim, sonâmbulos. Nada interessante foi adicionado para a dinâmica do casal ou a dinâmica do trio, né? Foi bem sem gracinha mesmo. E isso deixa o gancho pro próximo episódio, que vai ser The Power of Three. E a gente vê que é o início do fim dos pontos. E você, no Next Time lá, pelo que eu vi, vamos ter a volta da Unit. E o pai Rory vai voltar. E aí a gente vai poder ver um pouquinho mais sobre aqueles cubos que todo mundo, quando começou a sair os spoilers, todo mundo, mas que desgrama são esses cubos? Eu ainda acho que esses cubos vão ficar cada um com uma cor e vai montar um grande cubo mágico, enfim. Cubo mágico. O episódio da semana que vem vai ser escrito pelo Chris Chibnall, e ele escreveu Dinosaurs on a Space, e vai mostrar um pouco a vida dos Pontes, como é, o que os Pontes fazem quando o Doctor não está por perto e o que eles fazem quando eles estão com o Doctor, que é o que a gente vê. Pelo menos dessa vez a gente vai ver o que eles fazem quando ele não está por lá. Ótimo, ótimo. Eu só acho que de repente É a opinião minha. Acho que de repente o Android concorda com eles. Podiam adiantar a saída dos pontos pro próximo episódio, porque ele já deu dos dois. É, fica subaproveitado nesse episódio. Talvez porque eles têm que existir. Não fizeram nada. Ah, mesmo. Então vamos lá. Pedro, que nota você dá pro episódio? De 0 a 5. De 0 a 5 já tá de quanto a quanto? Ah, que nem eu falei no início, a ambientação do episódio por si só já tinha me agradado. Eu gostei bastante, assim, dos elementos que foram postos, tanto os clichês de Western Spaghetti e por aí vai, também de como certos personagens se desenvolveram, apesar de ter pouco tempo. Então, acho que eu dou um 3,5 do episódio. Mila? Eu também daria um 3,5, o episódio foi bom, mas eu achei que não foi tão bom quanto Dinosaurs, quanto Asylum, apesar de eu ter gostado muito. Gostei do cenário, gostei da ambientalização, mas tiveram algumas coisas que eu não concordei tanto, então eu dou 3,5. Android? Não, acho que eu vou dar 2,5. Teve toda aquela produção fantástica, realmente. Gostei bastante da cidade. Gostei da caracterização dos personagens, tá bem legais, as roupas e tal, a época. Foi um episódio bem ou foi caro, porque afinal de contas eles colocaram até esse prêmio pra fazer. Parabéns por isso. Eu acho até que a história em si, ela foi legal, só que foi um pouquinho covarde ali no final, né? Porque tinha que ser. Infelizmente. Mas que seja um episódio espetacular, dizer que foi espetacular. Ele foi um episódio bom, assim, pra proposta dele. E acho que ele cumpriu com a ideia dele, pelo menos assim, pra mim. Por isso que eu dei esse 3,5. Vou colocar 3. Bom, minha nota, eu dou 3 também pro episódio. Não foi tão bom quanto o Dinosaur. Mas eu gostei também da produção. Eu gostei dos pontos cômicos do episódio. E gostei bastante também dessa toca e esse dilema moral de novo. Eu vou ficar com 3. Então, obrigado a todos que participaram do episódio, pela Mila novamente, pelo Pedro. E esse podcast foi um pouco difícil de se gravar, foi uma correria hoje. A gente chamou o pessoal meio de última hora, mas todo mundo concordou. Muito obrigada a todos. E também obrigada àqueles que estão ouvindo a gente pelo streaming ao vivo. Da próxima vez a gente também vai ter mais streaming nos próximos podcasts. Vamos ver quem. Semana que vem. A gente vai tentar fazer isso de novo e tornar isso uma coisa regular no nosso podcast. E uma coisinha, para quem tá perguntando, tá indo lá no nosso site, a nossa conta do Mediafire foi cancelada, não sei porquê. Então a gente tá tentando upar todos os episódios que estavam no Mediafire novamente, pra um pouco de compreensão das pessoas, tá bom? Então muito obrigada para quem ouviu. Semana que vem teremos um novo podcast, não sabemos com quem, mas estaremos aí. Tchauzinho pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau. Tá na hora de falar tchau. Até logo e obrigado pelos peixes.